NN2 com Victor 370, Natal. Autoridade Natal, 370 nível, decolador 10, primeira esquerda, Fuca de Par, segue a Perjulu 10, 5464-1208. Pronto para posicionamento, 362. 362, o senhor está pronto, autorizado, está pronto, está. Utilizado no INS, gol 398. Boa noite, 398, chame torre 118, decimal 95. 1895, boa. Gol no 604, desça para 2000 pés, autorizado a final do procedimento ILS X-Ray, após estabilizado no localizador. Salvador, boa noite, a 6748, estou na frente do posto. 6748, Francisco de Alfa, Francisco Juliette. Alfa, Francisco Juliette, 6748. Boa noite, web 5827, decolado 1300. Web 5827, contato radar, sobe mantém 360, após 2000 pés, voa Leda. 360, 2000 pés, Leda, obrigado. Bastan 362, 174 a bordo, autonomia 0240, alterna Fortaleza. 286, 366. Corrigindo a frequência da torre, 1895. 1895. Estabilizado, voo no 604. Voo no 604, completa sinal, chama torre 1895. 1895, voo no 604. Vitor Charlie Hotel, prossiga. Vitor Charlie Hotel, prossiga direto para a duna. Vai cruzar a ONU 40. Possível coordenar a bridge? 45827, chama o centro Recife 1251, alterno 3325. Recife 1-3325, boa noite. Boa noite, bom voo. próximo a um pouco de espera, mais próximo da aeronave da Delta, para possibilitar esse pé dos aeronaves que estão aqui entre os motores do espaço, tá ok? Linha 3101, para. Muito bem. Voo 1398, está próximo de direto. 398, quem que vai dar passagem na última nessa daqui, está ligado com medo? Afirmo. Fique nesse passagem da SRS, função 9. Tá, retirado da UFK. Adianta, após, consegue Juliette, posição 9, gol na 398. Paulo, Salvador, gol 604. 604, Brasília de Alfa, comércio Juliette. Alfa, segurança da Juliette, 604, boa noite. Controle de Salvador, muito boa noite, o Chanel 6201 decolou. Controle de Salvador, 3258. 360 da El, pode voar da El, por favor. Da El, Olinda, o Chanel 6201 é o cruzar 2000 pés. 2000 por Olinda, 6201. Posição afirmativo, você vai iniciar, ok, Iago? 604 é o solo voltando? Ah, escuta, 604. É, o próximo destino do senhor é Fortaleza? Afirmo. Sim. 604 é a mesma tripulação, vai seguir o voo? Negativo. Então o quê? Porque tem um aeronave que está chegando aí com alguns vitais, que pelo que ele informou, deve embarcar nesse voo aí com a Fortaleza. E ele tá chegando aqui meio apertado com o horário previsto de vocês. Eu não sei se a empresa já tá ciente aí, tá com alguma ordem pra guardar, alguma coisa do tipo. Você tem um horário de chegada, não? Será um... Tá chegando aqui mais ou menos mais uns 20 minutos ainda, ok? Que ele vai chegar. Acho que vocês não devem sair antes disso, não. Tá ok, vamos informar a empresa aqui, ver o que eles estão. Muito obrigado, viu? Ok, se puder passar pra próxima tripulação aí também, obrigado, viu? Ok, obrigado. Controle, muito boa, 3662. Bota 3662, contato radar, suba para nível 370, saída PUCA. 370, PUCA. Controle de Salvador, muito boa noite, Patrulha 22, 24, informação Vitor. Qual é a próxima da Juliette, bom, 604. Previsto é o 02, vai aguardar em estado de construção. Ok, vai até de Salempa, aguardando o tá, pro 02, no mesmo aeroporto. 07, possibilidade de voz de ITAP? Nativo ITAP. Oi, ITAP, 2224. Tá, possibilidade de coordenar de par pro CAR 362, é o visual. Aguarde o TAN 3662. do hotel, desça para o nível 080. 080, contato radar, suba para nível 350, saída PUCA. 350 na PUCA, o Xaner, 6350. 957, controle. Controle Salvador Oceanair 6201, não pode chamar o centro do Recife? Ainda negativo, aguarde, Oceanair 6201. Gente, na sua escuta, obrigado. Xanema 201, chame centro Recife, Ana 33.25, alterna Ana 25.1. Ok, 13325, alternando 1251, 6201. Tá 3858, contato radar, suba para nível 370 na saída Momo. 370 Momo, tá 3858, autorizado 350. Antes suba para o nível 350. 350, tá 3858. Passaria 2224 autorizado, final ILS X-ray, pista 10, reporte estabilizado no localizador. Pararam o lote, 2224, obrigado. Tchau, Zatel, desça para 3 mil pés, o QNH 10197. 3.1097, Zatel. Tchau, Zatel, informo que já foi entrando em contato com a aeronave que irá decolar o 10, a aeronave decolou. Corrija, a aeronave pousou há pouco tempo, há uns 5 minutos aproximadamente. Foi informado a tripulação da sua necessidade, porém vai haver troca de tripulação. O Vitor Charles Atel, se puder entrar em contato com a companhia. Ah, pode ser, o pessoal do governo já, do centro de transporte já está entrando em contato com a companhia. Mas de qualquer forma, irmão, muito obrigado aí, viu? Nada. Rádio TAM 3858. Aguardo TAM 3858. Zero, chame Centro Recife em 1, 26, 85, alterna 1, 25, 45. 6, 8, 5, 25, 45, Oxenã 6310. Boa noite. Boa noite. Circuito autorizado para o de Froti, porém suba restrito, nível 290. Froti 290, restrito na 3258. Localizador de estado, passarela 2224. Passarela 2224, chame Torre Salvador em 1, 8, 95. 1895, até daqui a pouco. Até. só foi modificação, vindo ao Sérgio Atel. Conseguiu manter a presença pronta, uma parte da direita da 17. Entre Vitor Charlie Hotel, o plano instrumento cancelado 256 DEFSA para 1500 PES, QNH 1017 autorizado, manter a presente por hora. Muito obrigado, 1500 1007 ajustado, Vitor Charlie Hotel. Controle Salvador, boa noite, azul 4071, saída da EL, passa 2000 para nível 360. 4071, contato radar, suba para nível 360, autorizado por Odileda. Proleda em nível 360, azul 4071. Boa noite, Oceania 63, informação 24 até 1, 1 identificação, prossiga na chegada Bonf para nível 060, que é legal no 07. É o 060, que na chegada Bonf, 63,